Dos jornais, vamos saber dos principais acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Hoje, sem o Maurício, que está em São Paulo, nos representando no encontro de profissionais de comunicação, fazendo palestra, a palestra de encerramento do encontro. Tá quase chique pra caramba, né não? Pois bem, o que é, Bruno? Não, ele foi lá pra falar de mim. Ah, foi lá pra falar de você, de grandes profissionais do rádio, né? Exatamente. É. Ai, viu, babado? Tá na família, tá no sangue, essa modéstia. É uma coisa hereditária, tá no sangue, entendeu? Né? Pai é modesto. Ele foi lá fazer uma palestra. Vocês esperem que tá vindo um profissional. Mais uns dois anos. Por favor, esperem que tá vindo um profissional. Quando ele aparecer, saiu correndo. Ele, o Maurício e o Fernando Rico Caroço também. É, assim, tá mesmo ali, top. Agora, viu que o jornal saiu aí, babado? Pois bem, rapaz. O jornal de jornais é igual a justiça. Uma, duas, quatro laudas, viu aí, mano? Puxa vida. Jornal de jornais é igual a justiça, ele tarda, mas não falha. Ele escreveu naquela letra 72. Pois não, mesmo. Mas eu quero saber quem é que fez pra você isso lá, Hélio. Não foi. A quarta lauda também tem três linhas, né, Hélio? Que preguiça, hein, Hélio? O cara quando vai pra maratona também, que ele tá quase chegando na reta final, já chega cansadão. O que é, Bruno? Pode tirar o cavalinho da chuva que eu vou fazer a palestra com a máquina, viu? A máquina não tá aqui, não. A máquina não tá aí. Eu vou ajeitar, esse troço não tem jeito, não. Vou ajeitar a máquina. Vai ser, o que é que nós poderíamos colocar de fundo dinâmico e empolgante para esse nosso Jornal dos Jornais, Paulo Roberto? Vamos lá, manda ver. Eu tô só uma outra. Pronto, tá aí. Eu tô até gostando dessa música, sabe? Tanto que eu já ouvi, já tô achando legal. Vambora, Hélio Júnior. Com esse troço aí, as principais notícias do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai, Hélio Júnior. Vamos lá. Bom, nós começamos então essa edição de hoje do Jornal dos Jornais, Barbosa, com a notícia da confusão que tá para acontecer em Brasília por causa do feriado do Dia do Evangélico na próxima segunda-feira. É verdade. Quer dizer, ninguém tá sabendo, mas mesmo assim vai ser feriado. É, Dia do Evangélico. Aleluia! Dia recentemente. Pois é, Barbosa, eu sei que eu confundi a cabeça de muita gente agora aí, mas eu vou explicar. Explica. Olha, é que o dia 30 de novembro foi instituído como Dia do Evangelho. Isso. Então foi uma lei aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e sancionada lá pelo governador Cristóvão Buarque em 95. Acontece que em 96, Barbosa, esse feriado de 30 de novembro caiu num sábado. Caiu no sábado. Em 97, caiu no domingo. Domingo. E como esse ano, fatalmente, o feriado cai na próxima segunda-feira, ninguém percebeu lá em Brasília. Ah, meu Deus. Nem o poder público, nem o comércio e muito menos os bancos. Dia do Evangelho, segunda-feira, dia 30, tá conclusão, certo. Conclusão, esse feriado aí do Dia do Evangelho tem abrangência estadual, pega a repartição pública dos três poderes, o comércio, toda a rede bancária. Que loucura, hein? Quer dizer, ninguém percebeu que o governo tá cheio de compromissos nacionais e internacionais na agenda para segunda-feira, incluindo uma cerimônia com a presença do Fernando Henrique. Aí eu te pergunto, e agora, Barbosa? E agora, Hélio Júnior? Governo cheio de compromissos importantes na próxima segunda-feira e ninguém lembrou que é feriado. E agora, Barbosa? Boa pergunta. E agora, Hélio Júnior? Eu não sei. Eu também não sei, imagina. Então deixa os pés. Vamos mudar de assunto. O candidato à presidência da República, Tancredo Neves, disse num discurso emocionante. Que foi? Hélio Júnior, eu sei que você não bebe antes do serviço, não bebe durante, raramente bebe depois. Não. Mas você andou, levou alguma coisa lá pra cima, bicho? Não, babá. Andou tomando as garrafas de uísque que tem lá guardadas? Não, babá. Aquela cachaça que o Vicente me deu, tu tomou? Você quer que eu repita isso? Tá maluco, Hélio Júnior, Tancredo Neves já morreu há muito tempo, rapaz. Não, peraí, babá. Onde você tirou essa notícia, Hélio Júnior? Eu tirei essa matéria lá dos arquivos do Maurício, arquivos tava lá no meio da papelada dele, tá que ele usa certo, pra fazer o jornal de jornal, foi ele que mandou. Você deve ter mexido, aqui tem um monte de cacareco, deve ter sido arquivo velho do Maurício. Foi ele que mandou. Pula essa notícia, passa pra outra, Hélio Júnior. Então vamos lá, então, vamos mudar aqui. Bom, os 405 mil pensionistas da União, Barbosa, terão que pagar a contribuição previdenciária de 11% para o salário de até R$1.200. Isso. E do adicional de 9% para os ganhos acima de R$1.200. Pois é, rapaz. Essa cobrança também faz parte aí do pacote de ajuste fiscal. Isso. E para falar sobre esse assunto, vamos ouvir agora o nosso comentarista econômico, Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Vamos lá. Dentro da Economia. Ninguém sabe que quem faz o Jamil Reis é o Hélio Júnior, né? Mas as medidas de ajuste do pacote fiscal são importantes na medida que os índices eleutéricos vão aplicados, né? Em cima dos pensionistas. Refletir aí no valor do ICMS, né? Babosa, com mais o desconto do tempo de serviço dando valor equivalente a 1.200. Sim. E somando toda a porcentagem híbrida que reage em cima da CLT e, portanto, altera assim o preço de custo da banana d'água do Alto Himalaia. Que banana d'água do Alto Himalaia? Ô, Jamil, que papo é esse? Quero saber o seguinte, você entendeu? Entendi tudo. Então, falou fácil pro Jornal de Jornais, como tá o Jamil Reis. Vai, Elinho. Vamos lá, e lá em Nova Orleans, né, Barbosa, nos Estados Unidos... Cadê o fundo musical? Põe outro, Paulo. Não, tira esse. Esse eu não aguento mais, esse não aguento mais. Quando eu faço Jornal de Jornais, essa esculhambação. Não, vamos lá, Paulo Roberto. Outro fundo musical. Tá ótimo. Esse é uma delícia, hein? Vambora, vambora, Maurício não. Não, Maurício não. Tá em São Paulo. Não, desculpa, Hélio Júnior. Não, para com isso. Vambora, Helinho. E lá em Nova Orleans, Barbosa, nos Estados Unidos, uma brasileira provocou o maior tumulto no trânsito com direito à batida e tudo mais. O que houve? Suzana Alves Barbosa. Sim. Ô, Paulo Roberto. Não, toda vez ele sem querer, ele aperta aquele botão. Respeita a Suzaninha, hein? É, Suzana. É porque a Barbosa pode ser da família, viu? É, sobrinha do anjo. Bom, então foi a Suzana Alves Barbosa, a tiazinha. A tiazinha. Aquela que arranca cabelo da canela da gente, né? Meu Deus. A tiazinha foi pra Nova Orleans fazer as fotos pra revista Playboy e no meio da rua, Barbosa. No meio da rua? Agora você imagina, Barbosa, você indo pro trabalho. Às 7 da manhã. Sim. Cheio de sono ainda. É verdade. Ah. Aí acaba de virar uma esquina, você dá de frente com a tiazinha em cima da calçada, de cinta liga, aquela máscara do Zorro e balançando aquele chicotinho. Ai, ai, ai, ai, ai. Oh. Não, vamos mudar de assunto, tá bom? Parou. Bom, então agora vamos falar de esporte, né? E pra falar de esporte, vem aí ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Meus amigos, amantes da bola. Olá, Barbosa. Olá, Antuérpio. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha poder fazer meus comentários hoje aqui sem aquela mala sem alça olhando pra minha cara. Antuérpio. Olha, o estúdio fica até mais leve. Não fala isso não, que você gosta dele. Eu quero aproveitar, inclusive, para confidenciar a você e a todos os ouvintes. Sim. Que se aquele tal de Maurício Menezes estivesse aqui, ele ia se ver comigo não, hoje. Não, que isso. Hoje ele ia ver o que ia acontecer com ele. Tá bom, Antuérpio, tá bom. Porque comigo é assim, babão. Tretor é louco, comigo não tira farinha. Não, tá bom. Mantenha calma e prossiga no comentário. Vamos lá. Eu queria falar hoje sobre a seleção brasileira de voleibol, babão. Ah, de voleibol. Que está quase chegando lá, não isso. É? Só falta a seleção brasileira de voleibol jogar com aquele time famoso lá e se ganhar, depois joga com aquele outro lá e pronto. Ah, legal. Vamos torcer, portanto, então, que tudo dê certo. Vamos torcer, que tudo sim. Corra bem. Isso. Para a seleção. Muito bem, Antuérpio. Aqui falou Antuérpio Damasceno, comentarista que pisa na bola. Tá falado. Vai, Hélio. Barbosa, e o plano cruzado vai ter mais uma alteração. Dessa vez serão cortados mais zeros. Mas de novo, Hélio. Que papo é de plano cruzado, Hélio Júnior? Ah, meu Deus do céu, Barbosa. Eu peguei essa matéria lá nas coisas do Maurício, mano. Só pra te dizer uma coisa, Hélio, dá um tempo, entendeu? Porque lá dentro, naqueles arquivos que tem em cima da mesa do Maurício, por exemplo, tem o nascimento de Matusalém. Ele tirou do jornal. Eu vi isso. E deixou lá embaixo. Eu não botei. Não vale. Ah, meu Deus, pula essa notícia, tá legal? Tá bom, então vamos dar uma mensagem então dos nossos patrocinadores. Vamos. Caro amigo criador de abelhas, você não aguenta mais ficar inchado de picadas? Às vezes fica parecendo um pepino de tanto caroço? Que isso? Fique tranquilo, já está à venda nas melhores casas do ramo o repelente de abelhas japonês. Não fode que não pica. Opa. Pronuncie isso direito, senhor Hélio de Souza Gomes Júnior. Como é que é o nome do remédio? Repelente. Tá, o repelente. Como é que é o nome dessa porcaria? Eu vou repetir tudo, então. Não. Desestruturou o jornal. Tá bom. Agora pronuncie com vagar. Então. E, por favor, sem trocar as letras, o nome do repelente, tá bom? Vambora. Então vamos a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Presta atenção, Hélio Júnior. Caro amigo criador de abelhas, você não aguenta mais ficar inchado de picadas? Às vezes fica parecendo um pepino de tanto caroço? Fique tranquilo, já está à venda nas melhores casas do ramo o repelente de abelhas japonês. Não foge que não pica! Não foge que não pica, Exatamente. Tá certo. O mais moderno do mundo. Chega de ser picados por abelhas. Compre já o repelente japonês. Foge que não pica. Tá bom. Para, Hélio Júnior. Bora, vamos às notícias sérias agora. Para com essa música também, Paulo Roberto. Barbosa, e a Ponte Rio-Niterói vai ter um novo esquema de fiscalização a partir do dia 1º de dezembro. Ah, é? É que atualmente, né, Barbosa, o motorista infrator, ele tem que ser parado e em seguida notificado por um policial. Sim. Já com esse novo esquema de fiscalização, o motorista atrapalhão vai ser filmado e notificado. É filmado e notificado? Mas, por que o Paulinho botou esse aí? Não sei. Fazer bagunça? O Paulo Roberto tem que atravessar a ponte pra cá. Ele passa no mó canhão lá? Não, o Paulo Roberto é motorista cauteloso e prudente. Ah, bom. Mas o Barbosa, o motorista, ele vai receber a multa em casa. Ah, é? E o detalhe, aquele que joga lixo também pela janela do veículo vai dançar. É isso aí. Agora, haja bloco de multa, hein, mano? É verdade. Mas qualquer coisa, já sei que o Hélio Júnior vai ligar pra casa do Flavinho, que o pai do Flavinho é presidente da ponte. Os caras, vai quebrar os caras, meu. Vai quebrar os lances todos lá, ó. Ei. Direção da ponte, assim, alô. É. Alô, seu Flavião, aqui é o Hélio Júnior. Quebra essa aí, foi mal. Vai, Elinho. Vamos lá, Barbosinha Eco 92 tem mais uma novidade. Qual? Frequentadores poderão contar com o serviço de achados e perdidos. Peraí, agora que eu entendi, peraí. Você falou o quê? A Eco 92. Eco 92? É, mano. Tá maluco, Elinho. A gente tá já virando o século em 99, Elio Júnior. Mas eu peguei lá nas coisas moríssimas. Foi ele que mandou. Tá, um abraço. Elinho, pega lá, tem Hélio, um monte de Hélio, coisa Hélio lá. De Souza, agora, Elio Júnior. Tá bom. Para com isso. Parou. Jornal dos Jornais.